Naqueles tempos eram uns tempos muito difíceis de escola. Morávamos lá, como eu lhe disse, e eu tinha que vir a pé, sozinha, por esses caminhos, para a escola. Entrei para a escola quase com 8 anos. Depois, a professora tinha 4 classes. Era tudo raparigas, claro. E só nem cheguei a acabar a terceira classe. Depois fiquei para ficar com os meus irmãos, com a minha irmã, que nasceu ao fim de 6 anos de eu ter nascido. E tive de tomar conta dela, porque os tempos naqueles tempos eram muito maus. Gente de trabalho do campo, era muito difícil a vida. E então, olha, depois tive que ficar com eles. Nem cheguei a acabar de descer a classe porque não fiz o exame na altura, não estava capaz e depois já não fui. Pronto. Mas sofri-se muito, muito. Um dia que eu vinha para a escola, há uma ponte ali na estrada do Vimieiro, que é ali para aqueles lados que eu morava. Sim, a Ponte do Freixo, aí. Apanhei uma trovoada em que morreu um senhor ali na estação, que trabalhava ali na estação, um perigo caiu e houve uma trovoada horrível. E eu, quando apanhei a trovoada, vinha para a escola, crianças, não sabem, eu quando abalei de casa já sabia, com certeza, mas pronto. Vim para a escola, encostei-me ali uma azinheira. Começou a chover, a chover, a chover. A chuva foi tanta que eu, quando lá abalei, já nem sabia onde estava. Fiquei apavorada com aquilo, sozinha, uma criança com 8 anos, nem 8 anos ainda tinha. Depois, quando cheguei à estrada, é que perguntei ali a um senhor que morava na Casa Velha, vinha para a vila de Charrete, e disse: aquele senhor vai para ali, é para ali que é. Eu já não sabia para que lado havia de ir, se era para aqui, este lado da vila, se era para o outro lado, estava completamente perdida. E apanhei assim muitas coisas, muitas coisas, muitas chatices de andar, pronto, estar sozinha em casa, depois qualquer coisa que aparecia. Nesse tempo havia muitas fomes, havia muita gente por aí abandonada, a gente andava, os pedintes andavam por aí. Uma vez estava lá em casa, apareceu-me um senhor à porta com umas barbas muito grandes, um pedinte, mas novo, uma pessoa nova. E era assim, era mais cedo que este tempo agora. E queria comer. E eu, como criança inocente, disse que a minha mãe, que não estava lá, que não podia dar de comer. Eu fiz logo uma asneira. Mas o homem, pronto, não me fez mal, não provocou nada. Só me perguntou se podia comer figos na figueira, tinha ali uma figueira e tinha figos. Pode comer. Ele só tirava ali os figos, estavam maduros, e comia-os logo, nem tirava pele, nem nada. Enfim, o homem lá comeu e lá abalou, mas ainda ganhei para o susto. E foi assim a minha vida, com estas coisas assim, de criança. Pois sozinha, a vir lá do monte para a vila, todos os dias, vir e ir, e depois chegava-se agora este tempo, saía às 2h30 da escola, depois havia, os gaiates iam passear, iam, no tempo do Natal, iam aos muros para fazer o presépio, e invadir também, ó, quando lá vinha era de noite, valeu de noite para. É, foi sempre assim, coisas. Foi uma vida atribulada, pronto. Mas lá se passou. E graças a Deus tenho feito a vida normal. Tudo tem corrido mais ou menos. Fiz sacrifícios muito grandes. Mas tudo se fez. Não estou arrependida. Graças a Deus. O que fiz serviu. Não foi em vão. Por isso, estou satisfeita pela vida que fiz. Não havia possibilidades de fazer outra melhor. E foi no que se podia se fazer que eu arranjei a vida deles, graças a Deus. Era o meu dia a dia, era assim. Era, e chegava a vir do trabalho de noite e ainda ir para o rio lavar a roupa. Claro, não se podia andar também muito sujo. A gente chegava a pontos, não podia. Então era assim. E depois ainda me foi um senhor lá para casa que era tio do meu marido. O meu marido ficou sem pai, tinha 13 anos e eram 4 irmãos, eram 3 e ele. Depois ainda nasceu um irmão depois do pai dele falecer. Foi uma vida, naquele tempo, quando era a família toda a tratar das coisas, sabe Deus quanto mais quando era assim. Também teve uma vida muito má. Mas coitado, lá teve de, lá conseguiu fazer a vida dele e ajudar o que pôde. Tinha 13 anos, tiveram que ver os tios, tinham os tios. Então foram bons para eles e puxaram-nos para casa da avó, vamos lá, da mãe dele. E depois esses senhores, pronto, um morreu de novo. E o outro não era assim tão novo. Foi, ainda esteve lá na minha casa também. Ainda lá o recolhi, ainda esteve lá. Tinha de fazer para aquela vida toda, para aquela gente toda. Só eu, sozinha. 3 homens. A miúda e eu. A lavar e a tratar de comida e a tratar de uma casa completamente. Por isso trabalhei muito, é assim. Foi assim a minha vida. Mas como digo, estou bem comigo mesmo. Não tenho remorso de nada. Os meus pais morreram os dois na minha casa. Era a minha irmã, mas a minha irmã nunca se foi assim muito de puxá-los para lá, nem nada disso. Eles ficaram, e não era para a minha casa, coitados, aqui faleceram. Fiz por eles o que pude, e com eles cá estiveram, fiz tudo por eles. Por isso. Estou bem com a minha consciência. Com tudo isso. Mas já fiquei assim a minha família. Só lá tenho as recordações dos meus pais, dos meus irmãos. Meu irmão era o mais novo. Nasci em 1950. Teve uma vida boa enquanto viveu. Viveu a vida muito de repente. Viveu muito em pouco tempo. Ele trabalhava numa casa de lentes de contacto. Era aí o Marquês de Pombal. Ele trabalhava. E passava a vida dele a passear por aqui e por ali. Férias, coisas, tinha. Pronto, tinha possibilidades disso. Mas depois, no ano foi para o Brasil passar férias. Lá apanhou uma doença, a SIDA, e nem soube. Ele talvez já estivesse lá. Quando para lá foi, o que é que lá constipou-se, porque apanhou, molhou-se e constipou-se. E como não sabia de nada, não tinha nada, não tinha feito, pronto, não pensava nisso. E aquilo provocou-lhe a doença da morte. Morreu com 45 anos. Minha irmã, coitada, era daqui, do mesmo ramo que eu. Trabalhávamos e viveu até há 2 anos. Faz 2 anos agora para o Natal que ela faleceu, um cancro na vesícula. Naquele tempo, em que éramos crianças, eu estava sozinha lá em casa, Brincava por ali, com pouca coisa, porque não havia possibilidades de muitas. E não, não vinhamos quando estavam. Cá na vila sempre brincavam as crianças uns com os outros. Era mais divertido, vamos lá. Divertiam-se mais, andavam mais em grupo. Era eu e mais, eu morava lá outra rapariga ali perto de mim. E era assim uns convívios, mas pouco. Era assim uma vida muito, muito chata. Mas viveu-se, olha, naquele tempo a gente não conhecia outra, só conhecíamos aquela vida e vivíamos felizes. As pessoas eram mais leais com o que são hoje. Hoje há mais. Cada um vive para si. Não há assim o convívio que havia antigamente. As pessoas eram mais dadas umas com as outras. Agora é menos isso. Mas cada um olha, vive à maneira que pode e pronto. Não havia assim. Pronto, havia mais coisas, havia muitos pedintes por aí, coitados a pedirem, mas não havia assim tantos roubos, nem tantas coisas como há agora. Era mais fácil a vida nesse particular. Noutros seria mais difícil, mas pronto. Lá se viveu. Verdade. Foram tempos muito difíceis. Os meus filhos ainda começaram lá quando vieram para a escola, ainda eu estava no monte. O meu filho estudou em Capção. Lá havia, andou até ao quinto ano. Depois foi para Évora. Mas depois não havia dinheiro para pagar quarto. Tinha de ser aquilo muito visto, ainda andou por aí, ainda andámos a falar em ele, e de motorizada até a Arraiolos, ficava, depois lá na Arraiolos apanhava transporte, mas depois abriu lá um colégio e ele ficou lá e estudou lá. Mas ele não quis chegar ao fim do estudo, era bastante inteligente, e é graças a Deus. Mas é daquelas pessoas. Ele não andava à escola, os livros não eram precisos, só as explicações dos professores, ia ficando assim e pronto. Acabou de tirar depois o 12º, já na Marinha, que ele foi marinheiro voluntário. Depois lá é que acabou de tirar, mas engraçado, depois foi lá para a escola, e um professor, claro. Mas o professor sabia menos que ele. Enquanto ele foi sabendo dentro do que ele sabia, aquilo caminhou bem. Mas depois chegou ao ponto em que ele não sabia mais, porque não tinha dado mais para a frente, não tinha explicações. Mas lá acabou o 12º. Foi o que fez. E aí. É eletricista, trabalha nisto na eletricidade, agora está em Angola já uma porção de anos. E pronto, e olha, tudo se passou, graças a Deus, com difíceis, trabalhei muito, muito, muito, para os meus filhos terem uma vida melhor com a que eu tive. Mas graças a Deus aproveitaram e é isso que hoje me consola. E a minha filha, essa foi mais opiniosa, era mais opiniosa. Ele era mais inteligente que ela era, para apanhar tudo. Mas ela era mais opiniosa, mais estudiosa e quis ir para a frente e ele não quis estudar, foi a trabalhar, não quis estudar mais para a frente, e ela foi para a universidade, para Beja, e lá tirou o curso de gestão de empresas, é o curso que ela tem, mas ela agora não trabalha nisso, está nas finanças. E E pronto, e eles têm a vida, ela, graças a Deus, está bem. Trabalhou, casou, foi morar para Évora. Para Évora. Começou e depois foi, esteve ali no atendimento, nas finanças, em Évora, um tempo, depois foi para Setúbal, trabalhou lá, mas por 100 anos em Setúbal, morava em Évora, aquilo era uma vida cansativa. Que é que muitas das vezes, quer dizer, não ia todos os dias para Setúbal, trabalhava em casa e ia para Évora, ou ia para Setúbal e vinha, às vezes ficava lá em casa de uma amiga, enfim. Agora já passou, estão ali para Évora e já está. Ela é inspetora. É inspetora tributária. É o que ela é. Era assim. Eu levantava-me e às 5 da manhã, 5:30 da manhã, porque tinha que ir trabalhar. Estar lá às 8 horas no trabalho, trabalho do campo, e tinha de deixar os filhos preparados para irem para a escola, para irem para a vida, cada um para a sua. E depois vinha de lá, trabalhava todo o dia, e vinha de lá, tinha de fazer tudo o que era preciso em casa. Tinha de fazer comida, tinha de lavar, tinha de. Ao fim de semana, levava o fim de semana a lavar na ribeira. Tinha lá boa água, aquilo era uma maravilha. Agora já está tudo estragado, já não, nada presta. Naquele tempo havia boa água, lavava lá o meu filho marinheiro, quando foi depois para a marinha. Tudo branco. Aos fins de semana, ter de lavar aquelas roupas brancas todas. Às vezes a chover sem haver possibilidades. Sofreu-se muito, muito. Mas tudo se passou, eu tinha saúde, graças a Deus, e era assim, passava, vinha, pois trabalhávamos até sexta-feira ao meio-dia, depois tínhamos o fim de semana, e aí tinha de fazer os essenciais para a semana. E depois durante a semana tinha de ser à mesma. Sempre muito atribulado o trabalho, com muita dificuldade, porque o tempo não chegava para tudo. E havia muita coisa a fazer e as mulheres é que ficam, naquele tempo ainda era pior. Agora já se divide mais, mas naquele tempo era as mulheres é que tinham que fazer tudo. Eu cheguei, quando a minha filha veio, começou a estudar, que foi para, ia para Mora nessa altura. Eu tinha que me levantar, o meu marido tinha-me motorizada e deslocava-se assim. Mas ele dizia, ela queria ir estudar, muito opiniosa, ainda queria ficar atrás do primo nem do irmão, são só os dois, e eles eram mais velhos, e ela queria estudar, claro. E o pai disse, ah, vai estudar, rapariga, está agora daqui do monte, como é que vamos com ela, como é que ela vai sozinha, como é que é? Não, não, raparigas não é preciso. Isto era um atraso de vida desgraçado. Depois eu disse, não, tu não tens tempo de ir levar, né? Mas eu tenho, deixa eu arranjo. E então vinha de manhã, cedo, preparava e vinha a levar aqui à vila, a casa de umas pessoas, família, para ela apanhar depois o transporte para Mora e eu apanhava o transporte para o trabalho aqui. Costumava apanhar além perto de casa, mas apanhava-o aqui para ir para o trabalho. Mas todos os dias tinha de vir levar cedo aqui para ela estar a horas para ir estudar. Isto modificou-se tudo, deixou de haver os bailes, não, as pessoas não aderiam, não vão, né? Não. Antes havia muita rapariga e muito rapaz, agora não, agora é pouca gente. E vão para as discotecas e pronto, e aqui não há nada disso. Não. Pronto, estas coisas acabaram. modificou-se, a vida modificou-se muito, na maneira de cada um, modificou-se muito. E cada um vive mais para si, não? E depois, a mocidade é muito pouca, as pessoas abalaram, porque não havia condições de vida, e muitas das pessoas abalaram, pois já estão, a maior parte das pessoas é velhotes, não há mais nada. Os novos, olha, quando há algum, vão lá para os divertimentos deles, não, cá não. Bom, agora já há aí mais umas coisas, já ando aí a ensaiar agora uma banda de música. Nos tempos antigos houve cá uma música boa, uma banda de música boa. Mas depois foi acabando tudo, olha, e foi, acabou a música. Deixou de haver até a sociedade, era a sociedade da música, que era o nome daquilo. Não há música. Agora está a começar, está uma outra banda aí, novo. E não, agora já há mais nada. Ouviam um giradiscos que tocava e nós dançávamos ao som. Mas normalmente havia um acordeonista que ia tocar aos bailes. A festa em Capção era muito, era uma festa grande e com muita nomeada nesse tempo. A festa do Senhor dos Passos tinha muita nomeação. E a gente gostava de lá, iríamos lá. E à feira, depois havia a feira também. Mas era tudo umas coisas com pouca, como é que hei de dizer, com pouco, havia poucas possibilidades, era tudo muito baixo, mas era o que havia, e a gente vivia felizes com isso, já mesmo, tudo. Agora é que a gente já vê mais, já conhece mais, né? A vida está diferente, tem-se modificado muito. E agora é que a gente vê o que faltava naquele tempo. Depois de ter passado, é que a gente vê o que nos faltava. Naquela altura nem se achava falta porque não se sabia de existir. Era assim, mas não. Quer dizer, a festa era uma procissão e. E pouco mais, mas pronto, tudo ia à procissão e tudo fazia aquela festa. Lá, eu agora já me desamos muito lá. Pronto, a vida transforma-se e não dá. Agora tenho, estou aqui às vezes fazem eles aí muita coisa que a minha lavoura não me apetece. Nem saio daqui, mas... Hoje era para ir à ginástica, aí uma ginástica eu costumo ir, mas hoje não fui. Me marquei isto. Não fui. Mas já caíram, foi o último. Acho que foi o último. Que era o mestre da música, era o Zé Caíra, que ensaiava. E tinha muitos filhos e andava lá com os filhos também. Era muita gente, agora não há ninguém. Isto agora está despovoado. Não se vê ninguém. Antes havia gente, estava as casas tudo cheias de gente, por todo o lado, tudo cheio, bem cheio. Agora as casas têm duas ou três pessoas cada uma e as que têm outras não têm ninguém. E deixa de haver tudo isso. Tudo com o passar dos tempos, as pessoas cada vez são menos. Porque vão saindo para os meios grandes, para outras condições de vida. E depois, olha, vão ficando os velhotes, isto vão morrendo e os que cá ficam já não têm a vontade de andar com festas e pronto. Já há pouca gente. É. Dantes cantavam, havia mais quem, havia quem cantasse. O meu marido assobiava e às vezes faziam bailes, porque o carnaval faziam bailes em casa de um ou do outro e para aquele lado se juntavam ali umas poucas e vá dançar. E ele assobiava e dançavam ao toque do assobio. E era assim. Havia assim muitas coisas. Era mais divertido agora, nesse tempo qual que é agora. Havia mais. As pessoas divertiam-se mais uns com os outros, brincavam mais uns com os outros. Até agora já isso já acabou. Já não há essas coisas. Nesse tempo havia. Vínhamos aos bailes nesse tempo, os divertimentos que havia eram bailes. E nos bailes aqui à sociedade, e há aqui duas sociedades de baile, era a sociedade de baixo e a sociedade de cima. E então vínhamos aos bailes e pouco mais. E eu não vinha muito porque o meu pai não me deixava, só me deixava. Ah, isso é as galdérias, é que andam sempre indo nos bailes todos. E então vinha pouco, mas vinha, de vez em quando. E havia assim estes divertimentos do carnaval, porque o carnaval havia bailes todos os dias, três ou quatro bailes, e a gente estávamos sempre feitos para aquilo. Eram os divertimentos que havia, éramos novos, gostávamos. E mais? O quê? Depois passava o carnaval, havia. Pelo Natal também se vínhamos, também havia um baile, havia os bailes da Pinha, depois para a Quaresma, era o baile da Pinha, o baile do Bacalhau, o baile da Rosa, e sei lá, os bailes que havia. E era assim os divertimentos que a gente tinha, pouco mais que isso. Havia estes dias nomeados do Natal, da festa, havia a festa do Verão, do Santíssimo, que ainda há agora. Havia a feira e pouco, havia a festa de São Sebastião, que era no tempo que os rapazes iam lá para fora, para as colónias, lá, para a tropa. E eles é que faziam a festa, depois iam embora, e era nesse tempo, era assim que faziam. Mas os divertimentos nesse tempo eram só estes. Não havia assim mais. Só havia estes convívios e pronto. Nem só os miúdos, era toda a gente, era gente nova. Era isso do carnaval. As caqueiradas era para o carnaval. Uma pessoa, a gente não podia ter a porta aberta, se a gente se descuidava, era uma caqueirada e depois era coisas, às vezes vinham com porcarias, punham ali lixo ruim, vintavam para o meio da casa das pessoas, aqui ficava tudo desgraçado. Havia quem levasse um gato ou uma coisa qualquer dentro de uma panela, aventava para o meio da casa, lá o gato. E isto para o carnaval. Carnaval, brincadeiras, essas coisas. Era assim. Isso, vinham à casa das pessoas ensaiados, mascarados, e vinham, se a gente descuidava, eles vinham, entravam e pois, mas eu nunca gostei disso, tenho medo. Eu tinha medo daquilo, nunca gostei muito. Mas eu na altura estava lá no monte. Na minha mocidade, foi lá no monte, não havia muito, mas também havia. Naquele tempo, os montes estavam tudo preenchidos com família, tudo cheio, tudo cheio, tudo cheio de gente. Eu, depois, convivi uns com os outros. Havia ali, lá no meu monte, era o monte do meu vizinho, que era agora meu, onde eu morava, e era dos meus pais. E havia o monte do Balança, que era outro moinho, é moinhos. Que havia lá mais acima, e convivíamos ali uns com os outros, brincávamos uns com os outros. E havia no outeiro também, muita gente, era assim. Depois apareciam lá para o carnaval, com caqueiradas e com, às vezes, ensaiados, dizerem parvoíces e a brincarem, pronto, era assim a vida naquele tempo. E para o carnaval. Os miúdos eram velhacos, tinham velhacaria para a brincadeira. Pois, cá na vila, o meu marido conta que havia um senhor ali para o Rocio, não sei quem era, que era assim, não sei se ele era moco, havia qualquer coisa. E eles gostavam muito de lá ir puxar, e ele não gostava. Quanto menos as pessoas gostavam, pior era. Puxarem o trinco, darem ao trinco, trus, trus, trus, trus, o trinco a bater na porta. Ele vinha zangado logo, abrir a porta e correr para eles. O que é que eles pensaram? E o homem descalçava-se e punha só sentado à lareira, assim descalço. Um dia arranjaram, ataram um atilho ao trinco da porta e foram lá para longe, levavam um atilho, quer dizer, grande, para não estarem ali, batiam, mas eles não estavam ali. Plantaram uma remessa de tojos, tojos é bicos, picos, que é umas coisas, é um mato que é só de picos. E punham ali, puseram à frente da porta do homem, para onde ele depois havia de seguirem. O homem saiu de lá, aos gritos a eles, andes desta maneira daquela. Por cima dos bicos, picou-se todo. Depois dizia, ele dizia assim uma coisa que era, se amanhã estiver morto, até o esfolo. Ele conta isso. E não assistia a essas coisas, pois isso era os miúdos, eram mais os gaiatos, é que eram dessas patifarias, faziam assim essas coisas. E era assim muita coisa que eu nem me lembro, não me recordo bem, porque nunca passei muito por isso, porque estava lá no monte, como eu digo. É assim, lá no monte havia menos essas coisas. Antes a comida era pouco mais que era o pão, pão, as sordas e migas. Umas comidas assim feitas à pressa, porque não havia vagar para se fazer outras, nem se calhar havia, para mim se sabia fazer. Mas agora é diferente. A gente que não sabe, toda a gente sabe, se tiver um livro, toda a gente sabe cozinhar. Então modificou-se muito até essa parte da comida também. Eu, na minha casa, antes essa sopa, a sopa que há agora, a sopa líquida, antes não se fazia. Era tudo sopa de pão, não só. Tudo sopa de pão. Agora já, na minha casa é só agora. Antes, antigamente era como os outros, mas agora, ao jantar, é sempre só sopa. Ao jantar, não haja outra coisa. Ou qualquer coisa, depois para o segundo prato e é a sopita líquida à noite. E claro, durante o almoço é outra coisa qualquer, mais confortante, mais forte. E pronto. Por exemplo, as migas de espargos, isso já é muito antigo. Fazia. Migas de espargos, fazia-se. Ao fim de semana sempre se fazia assim, uma coisita, umas fatias de ovo. Agora eu nem ligo isso, mas antes toda a gente gostava. Fazia-se umas fatias de ovo, ou fazia-se umas migas com carne frita, comia-se mais carne do que se come agora. Mas isto é, antes matava-se um porco. Tinha de se ajeitar para chegar para todo o ano. Tínhamos de comer dali todo o ano. Agora vai-se à loja, compra-se essas coisas todas. Eu já não mato há muito tempo também. Nada se compara com aquilo que nós fazíamos em casa. E havia esses mimos, né? A carne do alguidar, havia assim essas coisas. Os paios, as chouriças, as farinheiras, as morcelas, havia essas coisas feitas por nós, que eram melhores. Agora são mais ruins, mas pronto. É assim, não, temos de contentar com o que há, come-se menos também carne de porco, come-se muito menos. Come-se mais uns frangos e mais um borrego, mais coisas assim. E naquele tempo não come-se mais peixe. Meu marido não come peixe, mas já disse. Peixe para ele não puxa carroça, não. É sempre uma chatice o peixe. Aí, tratava-se do porco, matava-se, arranjava-se, lavava-se, pronto. O ritmo de trabalho de uma matança. E mais não. Agora é que há. Agora é que há isso. Quando se mata um porco, fazem uma festa e não sei o quê, não sei o quê. Mas naquele tempo não se fazia festa nenhuma. Aquilo era um trabalho que se tinha que fazer como outro qualquer. E era para guardar e para governo de vida, praticamente todo o ano, que era a carne que comíamos, era aquela. Mas não, toda a gente matava. Nos meus princípios não era assim muito bem, porque não havia dinheiro para isso. A maior parte das pessoas passavam fome até. E graças a Deus nunca passei. Mas ainda houve muita gente, e essas casas de gente maiores que aqui havia muita gente dessa. Casas de gente. Casas de filhos com 12 e 13 filhos, pois aquilo só o pai a ganhar, porque a mãe não podia sair porque tinha tratado os filhos. Aquilo era uma miséria. E então não havia dinheiro para essas coisas, comendo o que apanhavam, quando havia comiam, quando não havia não comiam, e era assim. Mas nesse tempo não havia assim essas coisas. Festas, isso. Agora é que fazem festas das matanças, essas coisas fazem às vezes festas. E para mim já não há essas coisas, porque já não mato há muito tempo. Já tenho ido, eu canto aí num grupo de cantares que há cá, e às vezes vamos assim às festas disso, já temos ido às festas da matança do porco e dessas coisas, cantar. Há esses divertimentos, fazem essas coisas. Mas naquele tempo não havia nada. A matança do porco era um trabalho como outro qualquer que se tinha de fazer, que era para seguimento de vida, não era para fazer festa, para naquele dia só. Era assim. Os serões é como lhe digo, quando éramos crianças, enquanto eu fui criança, eu era a mais velha, os meus pais trabalhavam todo dia, do nascer ao pôr, coitados, nesse tempo, então ainda era pior. E chegava-se à noite e estava tudo farto de trabalhar e iam-se deitar, ou quando podiam, assim que podiam, iam-se deitar e pronto. Era a nossa vida, era assim. E depois com os meus filhos, era a mesma coisa, olha, uma vida de muito trabalho, todo o pouco tempo que tínhamos era para descansar. Não havia tempo para brincar, nem para distrair com qualquer coisa, não. Era só se pensava no trabalho e depois, quando assim podia, descansar. E saía todo o tempo, pouco, para isso. Foi assim. Não havia, mais ou mais um monte, não havia divertimentos. Quando, mesmo cá na vila, a gente às vezes vinha, às vezes os meus pais. Vínhamos quando era assim, umas festas ou qualquer coisa, a gente vinha. Estava cá o meu padrinho, foi o meu padrinho de batismo, que era irmão do meu pai. A gente vinha ali para casa deles, moravam aqui. E passávamos aqui um dia ou dois, ou isso, calhava. Mas à noite íamos para casa. E a pé, sempre. A minha mãe era de Capção. Pois às vezes íamos lá assim aos divertimentos que havia lá, havia a feira, havia os passos, uma festa do Senhor dos Passos, que era muito, muito falada e era muito habitual lá íamos também, mas a pé, daqui para Capção, ia tudo a pé. E tinha lá familiares, claro, tinha meus avós. E os meus tios, ainda hoje lá está o meu tio, tenho lá um primo direito já só também, pronto. Mas pronto. Íamos lá visitá-los e eles vinham cá visitar a gente quando calhava. E nunca tivemos assim. fomos uma família mais ou menos unida, enquanto, na medida do possível, íamos sempre convivendo, falando uns com os outros e tudo isso. Depois o meu padrinho foi para Évora, a minha prima era enfermeira, e os meus primos todos foram todos enfermeiros. Fizeram lá a vida deles e lá para lá estão, ainda tenho lá uma prima direita, ainda lá tenho uma prima, está outra, está em Lisboa, também de enfermeira, e alguns já faleceram, muitos estão ali, pronto. Mas enquanto pudermos, convivíamos uns com os outros. Agora cada um está no... é menos. Ah, e agora às vezes vou lá visitar a minha prima, de vez em quando a minha Maria Joana, vou lá visitá-la. Quando lá vou, ela diz que qualquer dia que vinha cá, mas até não espero. Ela, coitada, ele, o marido está muito mal, está muito abaixo. Já. São velhotes, isto é tudo já gente muito antiga. E estamos no fim da vida, olha, faz o que se pode. Ele veio morar lá para o monte onde eu morava e ficámos vizinhos, conhecemos assim. E foi assim o nosso princípio. Namorámos 9 anos. Andámos um tempo zangados e não falávamos um com o outro, depois voltámos outra vez e pronto. Foi assim. Ele depois foi criado em casa da avó. O pai morreu, era ele novo, e naquela altura foram para lá morar, para outra casa que havia ali, no mesmo monte. Foi para lá, parece-me que ele tinha 17 anos, quando para lá foi. Eu tenho menos 6 anos e meio que ele. São coisas que acontecem. Pois, era só quem era ali a... O convívio. Não havia mais muita gente e havia pouca gente nessa altura no convívio do monte, né? Na vila sempre veio mais uns. Não disse mais pessoas, mas naquela altura pouca gente. Éramos só a gente, as famílias, duas famílias ali. E havia outra no outro lado. E naquele tempo havia. Era pouca gente, mas havia muita gente por campo. E isso assim. Convivíamos assim, um bocadinho. Nós, ali, paredes meias, éramos só nós. E foi assim que começou o nosso convívio. Isto há menos 15 anos do que 78. Quando eu tinha 15 anos é que eu aceitei aquele que eu aceitei. Foi só isso. Isso, depois casei, tinha 22 anos, vim fazer os 23 já à minha casa. Casei pelo Natal, vim fazer os 23 em janeiro. Meu marido agora anda. Anda a escrever uns. Ele, meu marido é poeta, faz muitos versos. E então anda a escrever que eles querem um livro, querem fazer um livro agora para o São Martinho. E ele tem os versos escritos, mas é tudo para ali de qualquer maneira. Quando lembra-se, aparece uma ideia, escreve para ali num papel qualquer, e agora teve a passá-los a limpo, teve que os passar a limpo, que a Sónia quer, pediu um telefonou-lhe para ver se ele tinha as poesias prontas. E eu disse-lhe, hoje vens ao almoço e tens de ver se acabas isso, que é para entregares, porque na sexta-feira fazem greve. E tente-se entregar hoje para ver se na quinta-feira eles tratam disso. Ele gosta de fazer essas coisas, pois se não gostasse não fazia. E de conviver com outras pessoas, fazer teatro, ele gostou muito. Ele gostava muito de fazer teatro, fez teatro quando era mais novo. E depois, já agora, depois de velho, ainda fez alguns também. Ele era assim. Ele diz que quando era novo, que tinha duas tendências de vida. Ou artista de cinema ou de teatro, pronto, ele gostava dessa vida. Ou ter dar-se terra para trabalhar para ele. Qualquer calhou-lhe a terra. Ele gostava mais, ele gostava dessa vida de artista, mas e ele tinha até muito jeito. Ainda agora fomos lá a Mora, Mora não, às Brotas. Os poetas, no dia dos poetas, ele lá foi, eles lá disseram, ainda fazes vir aos novos. Tem muito jeito, ele tem muito jeito para isso. É. Eu não, e por isso nunca dei nada. Mas ele tem muito jeito. Para dizer poesia, para pronto, para dizer os versos muito bem. É muito. Presta-se muito para isso. Ainda hoje. Já tem 85 anos.